Soneto de Desculpas, por Yuri Vieira Santos. No segundo semestre de 1995, eu cursava desenho com o excelente Sérgio Rizzo, na minha opinião, o melhor professor do Departamento de Artes Plásticas da UNB na época, quando, para meu desespero, ele encomendou uma série de exercícios de esforço para a segunda-feira seguinte. Claro que, em plena quinta-feira, ele não pôde deixar de dar sua famigerada risada de deboche. Caramba, eu precisava terminar os contos que enviariam um concurso. E eu, sem muito jeito para desenhar, certamente levaria séculos para terminar o serviço. Bom, acontece que, como sempre, acabei deixando tudo para a última hora, para o final de semana. Sim, estava certo de que daria tempo de fazer tudo. E então, todo zen, escrevi, fui ao cinema, ao Beirute, às festinhas, aquelas coisas de praxe. O problema é que já no sábado à noite, sozinho no meu apê, mal abri o bloco de papel jornal, fui ouvindo batidas à porta. Era minha gatíssima ex-namorada. Mas que desenho que nada, pensei. Obviamente, ela só se mandou no já avançado domingo. Por fim, na manhã de segunda-feira, acordei mais cedo. Afinal, eu precisava manter o respeito que eu e o Sérgio tínhamos um pelo outro, e escrevi em 20 minutos de muito suor o seguinte soneto de desculpas pelo trabalho incompleto. Muito tempo tive para desenhar, mas por me enlouquecer toda palavra, ponho-me a trabalhar como quem lavra somente quando estou eu a escrevinhar. Então, para o fim de semana, deixei todo aquele trabalho de desenho para o qual bem pouco talento tenho, apesar de que pela estética andei. No sábado, porém, a porta abriu-se e ela entrou, surgida da distância. Sorriu, perguntou da vida e despiu-se. Olhei a ri, afastei o escorço, seguia dominado, com que ânsia. Prima a anatomia sem esforço. Bom, este foi o soneto. Claro que o Sérgio, ao recebê-lo, e já meu amigo, deu foi muita risada. Você ouviu uma crônica e um poema do site caralouca.net.